Bem, amigos do Hat-Trick Brasileiro, salve, salve. Tirem as crianças da sala. Acerte o seu aí que eu arredondo o meu aqui, porque abrem-se as cortinas e comece o espetáculo para o 10º episódio do Plantando Randão. Sim, é uma marca histórica, meus amigos. Esse podcast está sendo gravado e possivelmente já vai ser publicado na sexta-feira, dia 9 de outubro de 2009. A gente teve um espaço um pouco menor dessa vez entre um podcast e outro. Mesmo assim, a gente tem bastante assunto, muitos comentários sobre o 9º episódio, que foi gravado em parte na Ludus Luderia, com a presença do Brunossauro e do Mano Matheus. Temos também a falar, infelizmente, a derrota do Goleiros no HT Masters, um pouco sobre a Copa do Brasil e a sensacional e emocionante vitória da seleção principal nas eliminatórias da Copa do Mundo. Muita coisa realmente, então vamos aqui para as mensagens que recebemos através do Fórum Brasil. Aliás, gente, o pessoal até comentou, já vou falar disso, que no episódio passado faltou alguma coisa um pouco mais engraçada. Para ajudar a gente a colocar graça, vou pedir para vocês de novo para passarem a mandar recados via voz. Vocês podem mandar esse recado pro nosso e-mail plantandorandão@gmail.com. É só gravar um MP3 e enviar. Também comece a usar melhor a seção do jornal Primeiro Andar. Antes tinha um tópico no fórum, eu não sei se ele ainda existe, sobre cantigas, os cantos das torcidas dos nossos times no Hat-Trick. Quando for possível, se vocês mandarem essas músicas, eu vou tentar colocar música neles e cantar, já que já vou comentar sobre isso. Teve gente que gostou muito, por exemplo, da musiquinha que eu fiz pro Samurai e aquela paródia do Hino do Grêmio que eu fiz pro meu time, o Nerema Jets, lá no primeiro episódio. Então vamos logo aqui para os recados que mandaram pra gente. O Batutinha, do MWG, da Quinta 117, disse: terminei de escutar já, tá bem informativo, mas faltou alguma coisa engraçada dessa vez. Mais uma vez, parabéns, e foi mais legal com o pessoal, também acho. De novo, hoje eu tô gravando sozinho, vamos ver quando é que eu vou conseguir gravar com mais gente de novo. O Pinho, do Tepinho da Quarta 53, ele concorda com o Batutinha. Também achei, realmente faltou alguma coisa. Eu acho a ideia do podcast bem legal, só não dou atenção aos comentários sobre Campeonato Brasileiro. Acho bem chatinho. Isso vai dar encrenca. O Brunossauro respondeu: pesquisa de opinião para a qualidade de serviço. Tu acha chatinho o quê? O jeito que eu abordo ou o Campeonato Brasileiro em si? Eu tento saber para poder fazer melhores gravações sempre. Abraços. O Batutinha, nesse ponto de achar chato o Campeonato Brasileiro, discorda do Pinho, né? Eu acho legal saber sobre o Campeonato Brasileiro, principalmente porque o goleiro está com um timaço para jogar o HT Masters. Quando eu lembro disso, isso me desanima um pouco, mas vamos mudar de assunto. O Abramides, do Bebum Grino, da Quarta 1, falou, acho que isso foi pro Bruno. Ai, meu Deus, isso vai dar muito mais confusão. Olha o que ele falou: cara, dá sono, você cadencia a narração e faz uma voz estranha. Acho muito chato ficar ouvindo o jogo sendo narrado, ratings de jogo tal e tal. Acho que deveria ser mais dinâmico, falando os resultados e comentando sem muito detalhe, talvez falando algo que não se acha no site, alguma opinião de alguém do CB, sei lá. O Pinho, complementando, ele respondendo pro Bruno, né? Eu acho o CB em si chato, nada contra esses comentários, mas não curto ficar ouvindo comentários sobre táticas, resultados, etc. É só ir lá e ver como foram as partidas. Poderia ter um pouco mais de zoação, já vem faltando isso nos últimos, como por exemplo aquela musiquinha que foi inventada pro Samurai. Eu acho que o podcast tá ficando sério demais. Concordo, tá ficando sério demais. Mas, gente, se vocês mandarem material, se vocês trouxerem mais os mimimis, nos HTMs divertosos, eu vou conseguir fazer o que eu conseguia fazer antes. É como eu disse, como eu já usei dois títulos, dois episódios, como de que eu disse no título, os dias para gravar podcasts estão ficando simplesmente lotados. O nosso amigo Mano Matheus, do Heidelberg, da Quinta 28, que foi responsável pela análise do jogo anterior da seleção. Aliás, Mano Matheus, eu vou falar sobre o jogo com a República Tcheca, mas eu tô esperando sua análise, hein, pro próximo episódio. Mano Matheus disse: ok, tentaremos divertir mais o podcast, e se houver musiquinha vai ser fácil fazer, por exemplo, de um candidato ao mod que comenta sobre o Campeonato Brasileiro com voz fina. Outra provocação em cima do Bruno, coitado. Mas avisando que não abro mão de comentar sobre o que rola na ANS, na ajuda de nossas seleções e nas seleções, né? Concordo com você, mano, Matheus. Não largo o osso, não. Claro que poderia acrescentar um ar mais divertido a isso também, antes que o comentário fique igual ao do mod. Meu Deus, essa fama dos mods tá foda. E vocês já vão ver já como é que essa fama é explorada pra cacete. O HGL9, do Flamengo do Arco Voador, do Campeonato Brasileiro, respondendo ao que o Pinho falou, que não acha graça nos comentários do CB, ele disse: eu já acho legal ter os comentários do CB, mas sou suspeito porque eu tô nele. Mas muitos usuários gostam de saber sobre o Campeonato Brasileiro. Tanto que o Bolão tem umas 20 cabeças que não tem nada a ver com a Liga. Mas eu entendo tua crítica em relação à forma que isso é feito. Talvez o Bruno tenha que ajustar algumas coisas, tipo ficar falando de defesa direita e esquerda, quanto certos stats fez o ataque de um ou de outro, é meio chato mesmo. Eu acho que nos comentários do Campeonato Brasileiro tem que falar de como tá o campeonato, da ênfase a duelos táticos, a resultados surpreendentes, etc. Os detalhezinhos excessivos talvez sejam o que alguns usuários achem chato. Acho que tem mais a ver falar do CB, que é em tese o objetivo final da maioria dos usuários, até porque quem prestar atenção na trajetória e no planejamento dos times que estão lá vão poder sugar algumas informações legais, entender algumas coisas a mais. Eu, sinceramente, só saquei uma parada muito óbvia e importante quando cheguei no Campeonato Brasileiro. Na segunda, na terceira, eu não tinha reparado nesse fato, que é primordial para muitos planejamentos, mas nem vou desviar o assunto aqui porque fugiria totalmente. Só pra dizer, HGL, em outro assunto você comenta, tá? Porque agora eu fiquei curioso. O que você notou aí? Deu uma dica pra nós da sexta divisão, hein? Só terminando a mensagem dele. Enfim, acho mais importante falar sobre o Campeonato Brasileiro do que sobre final de Liga Judônica, por exemplo. É, concordo. Coisa que já aconteceu no passado e, na verdade, é um torneio amistoso com todo o respeito à tal Liga Judônica. Tudo bem, a gente sabe que nem todo mundo se interessa pela Liga Judônica. Aliás, muito pouco público desse podcast se interessa na Liga Judônica, tanto que já está definido. Eu conversei há algum tempo atrás o Wagner do Procurados, né, que é do site blablaismo.com.br, me sugeriu que a gente fizesse um podcast exclusivo sobre a Liga Judônica, né, separado, né, não tanto para separado Plantando Randão, mas ele se interessou em fazer um podcast. Ele que já tem um podcast muito bom, que é a Rádio Blá, não deixa de conferir, eu vou deixar o link no post. Mas é isso, a Liga Judônica deve começar não na próxima semana, na outra, e quando isso acontecer vai ter o podcast só dela. Continuando com as mensagens, o Bordinon, do Palmeiras Hat-Trick, da quarta 29, muito bom pod, bem dinâmico, e parece ser bom de garfo esse Vitor Araújo, tá sempre comendo enquanto fala. Abraços a todos. É claro, né, com um baldão lá de 1 quilo de batata, você quer o quê, né? Eu tenho que me alimentar, meu filho. Fazer podcast dá fome, o que você acha? Ora, bolas. O Dodô, do Expresso Tricolor, da sexta 740, comentando sobre o que foi dito no podcast, no nono episódio: nossos conterrâneos e fracos times pseudo-brasileiros da Flandres Ocidental, que disse isso foi o Mano Matheus, e o Dodô se empolgou: é eu, é nós da área. Sobre o comentário do Mano Matheus virar padre ou mod, o Dodô falou: padre? Hahaha, tá me chamando de fofoqueiro? Essa parada da sua candidatura a mod já rola faz tempo, bem antes da extinção dos dinos. Ficou 10 o pod, já digo como se pronuncia o West Vlaanderen, né? Por favor, diga. Só lembrando, ele é da sexta 740, mas da Bélgica. Ele é belga, mas fala português. Mora no Brasil, pelo que eu entendi. O Molbar, do Ártico, da sexta 293, fez uns comentários meio nonsenses, né? Já que o pessoal tá reclamando que esse podcast perdeu a graça, vamos lê-los, né? Alguns questionamentos para o próximo podcast. Por que não existe bandeirinhas no Hat-Trick? E também impedimentos. Pelo que eu me lembro, nunca li sobre impedimentos nos comentários dos jogos. Sem bandeirinhas, sem impedimentos, na opinião, ficaria mais real se tivesse. Olha, eu acho que não sei. Isso pode ser só ser implementado como um ataque falho. Sei lá. Isso poderia ser resolvido muito bem pelo LA, né? Na verdade, não seria resolvido pelo LA, porque daí não ficaria uma tradução. Claro que as traduções das narrações dos jogos não precisam ser fiéis, ipsis literis, não precisam ser literais, mas elas precisam ser fiéis ao evento de jogo, né? Não tem evento de impedimento, não vai ter narração disso. Mas seria uma opção, né? Enfim, outra pergunta é: como jogadores de várias nacionalidades se comunicam dentro do de campo e no clube. O inglês pode ser a língua internacional, mas será que todos os juniores de todos os países foram alfabetizados em inglês, igual a filha da Xuxa? Já pensou se existisse tradutor ou professor de português nos especialistas? Essa é uma boa questão sobre o entrosamento do time. Outra coisa que poderia existir no HT. Eu achei isso meio nonsense, mais nonsense do que o outro, mas ele continua. O que vocês têm a dizer? Segunda pergunta, eu sei que é meio nada a ver, totalmente nada a ver, pois é só um jogo. Mas poderia ter os bandeirinhas nos jogos. Não é que tem o Ninluca ali. Não, não tem bandeirinha. Marcelo 9, do Galácticos da Quarta 15, respondeu: a língua da bola é universal. Que beleza. Olha que eu já ia encerrando, já ia fechar o podcast, e me chega aqui uma mensagem do Sanches, do Maluco Zon, da Sétima 267, comentando o que tá acontecendo no pod, as sugestões, etc. E aí, pessoal, eu tô acompanhando o Plantão no Randão e gostaria de fazer algumas sugestões para temas do pod que ajudariam muito caras como eu que estão em divisões mais baixas. Eu concordo com um dos usuários acima que diz que deveria haver o treinamento de entrosamento, ou coletivo, como se costuma chamar. Afinal de contas, é estranho um jogador novo entrar em um time e arrebentar uma vez que ele não conhece e nunca jogou com seus novos companheiros. Acredito que bandeirinhas e impedimento é muita sopa para Randão, isso geraria uma avalanche de mimimi e hahaha. Agora, o ponto mais complicado, na minha opinião, você poder treinar ilimitadamente um mesmo tipo de atributo. Acredito que isso deva ser repensado, uma vez que no futebol real, se você faz isso com o time, ele fica capenga e não ganha nada. E quando eu penso nisso, vem ecoando aquele editorial que causou muita polêmica. Enfim, deixa eu continuar lendo a mensagem do rapaz. Quanto aos comentários do Campeonato Brasileiro, acredito que um bom molde seria o Bruno enviar uma série de perguntas aos usuários experientes que estão no Campeonato Brasileiro ou próximos a ele, mais ou menos como a entrevista da nossa GM Ana Hattrick, buscando assim dicas para pessoas não tão boas de Hattrick, assim como eu, fazendo um resumo dos resultados da rodada, classificação e próxima rodada, sem se preocupar em analisar jogo a jogo. O que vocês têm a dizer? Abraços a todos e sucesso ao Randão no pod. Como assim sucesso ao Randão no pod? Eu não sou o Randão. Plantando o Randão é por causa do São Randão. Enfim. Mas sobre o que você falou da análise do Bruno, a gente vai ouvir a análise dele mais pro final. Eu acho ideal fazer um pouco mais resumido, como ele fez. Eu acho importante analisar jogo a jogo, sim. Inclusive pra gente pegar essas coisas, esses detalhes táticos que os jogadores mais experientes têm. Claro que um planejamento geral, saber do planejamento geral deles, também é importante. A gente já teve tópicos no fórum muito importante sobre isso, mas acho importante analisar jogo a jogo, sim, mas é claro, sem ficar atentando tanto aos números em si, porque é bom comparar os números, é bom essa coisa que o Bruno faz, mas não atentar tanto aos números em si, porque isso a gente consegue ver na própria página da partida. Mas eu acho que o Bruno vai acertar sim isso com o passar do tempo. A participação dele já é muito boa e muito importante, e a gente nunca vai abrir mão dela. Como ele mesmo disse no tópico, a gente vai acertando, né, até conseguir o ponto ideal. Bom, essas foram as mensagens mais importantes que a gente selecionou. Teve também umas gracinhas sobre o happy hour, questionamentos sobre a masculinidade do Bruno, sobre por que o Zé Cagado e o Samurai não acabaram não indo pro respectivo happy hour. Acho que eles iam pra outro happy hour e não pro nosso. O carro quebrou, tiveram que mexer no parafuso da roda, a bateria errou, tiveram que fazer uma... eu não vou continuar... Eu não vou continuar a falar o que aconteceu. Leiam lá no fórum sobre todas essas gracinhas, né? Afinal, o tempo é curto, não dá pra ficar lendo tudo. Claro que o podcast precisa ser mais engraçado, mas se eu ficar perdendo tempo com todas as gracinhas, a gente não sai daqui. A gente já volta pra falar da seleção. Monóculo. Vamos falar da seleção principal. São tantas emoções, sim, muitas emoções hoje. Antes do jogo contra a República Tcheca, o Pedro RJ disse que a decisão sobre a tática foi controversa na ajuda de nossas seleções. Ficou resolvido, o que ele decidiu foi jogar de pique, 3-4-3 e ataque pelo meio, na esperança de empatar ou ganhar o meio campo por pouco. Puxa vida, quanta ousadia! A República Tcheca veio de pique, 4-4-2, e contra-ataque, como era previsto e o que aconteceu, meus amiguinhos. Era um jogo muito difícil, mas Randão esteve do nosso lado, não tanto, também foi méritos para o Pedro RJ por escolher a tática, mas ganhamos, meus filhinhos, ganhamos por 4-2. Foi um jogo emocionante, abrimos o placar, eles viraram, mas do meio para o final do segundo tempo eles tiveram um zagueiro contundido, justamente o zagueiro central, e o nosso ataque foi pelo meio, e eles não tinham mais substituições para fazer. Foi o que bastou para furarmos a fortíssima defesa deles e virarmos de novo o jogo no finalzinho. E o resultado foi importantíssimo, porque nos deixou em quarto lugar no grupo 13, com 5 pontos, junto com Malta, que venceu o Brunei por 2-0, está em terceiro no grupo. A Albânia, também com 5 pontos, está em quinto, pelo saldo, venceu a Malásia também por 2-0, e daí estamos apenas a um pontinho atrás da República Tcheca, que está em segundo lugar, e a 2 pontos da líder Letônia, que goleou o Uganda por 5-0 e foi para 7 pontos. E é exatamente a Letônia, fora de casa, contra quem jogamos na próxima rodada. Vai ser outra pedreira. Tanto o Brasil quanto a Letônia estão com o espírito de equipe nas nuvens. Então vai ser um jogo disputado, né? Vamos ver aí o que o Pedro RJ vai fazer. Imagino que dessa vez vá de... Será que ele vai de motos? Vamos ver. Mas a Letônia, como a gente variou nesses jogos entre ataque central e lateral, a Letônia deve estar em parafuso sobre o que fazer. É o que estão aventando aí nos comentários sobre o jogo. Os outros jogos da rodada, da próxima rodada, vão ser República Tcheca e Malásia, Uganda e Malta e Brunei e Albânia. A seleção sub-20 perdeu o amistoso para Guatemala e o próximo amistoso ainda não foi marcado. Passamos então para o HT Masters. Antes da partida, o Gustavo, do goleiro, né, o nosso representante, disse: pessoal, acendam suas velas, iniciem as rezas para Randão. O jogo hoje vai ser tenso e já conto como certo tomar um gol de cabeça. O time do cara é muito preparado para esse tipo de jogada. Vai ser um jogo decidido nos detalhes e a sorte terá de estar do nosso lado. Muitos me questionaram porque eu não reforcei mais para este jogo. Eu procurei muito, mas não tive tempo para trazer algum jogador novo, além de achar que já estou no meu limite salarial. Se eu conseguir passar e o time continuar recuperando a forma, meu time será bem chato de ser batido, especialmente em casa. Ai, ai, infelizmente não deu. O goleiro só perdeu no ataque esquerdo e no meio campo, e foi o que bastou para perder de 3-1. Na verdade, estão aventando dar a vitória exatamente ao Randão, já que o goleiro ganhava em todos os outros setores, inclusive por uma expulsão do adversário, pelo menos em parte do segundo tempo, ele passou a dominar o meio campo, né? Mas não teve como virar a partida. Vamos falar da Copa do Brasil, a quinta rodada. O primeiro resultado que chama a atenção é a derrota em casa do Fla Bahia, ex-campeonato brasileiro, atual 2-1, para o Trinisiete da sétima, 755. Não foi exatamente uma zebra, porque o Fla Bahia, ao que parece, só está ligando para o treino, já que é o lanterna da segunda 1. Mesmo assim, jogando de 5-3-2 contra o 5-4-1 do Trinisiete, ele dominou o meio campo, mas o Trinisiete resolveu a parada com contra-ataque e levou por uma vitória simples, 1-0, o que faz dele o campeão da sétima. Ele é o último representante da sétima que ainda persiste na Copa, mas parece que a sorte desse time acabou, pois ele pega o Goleiros na sexta rodada. Claro que o Goleiros, eu imagino que o Goleiros, como está com situação meio complicada no Campeonato Brasileiro, ele vai querer talvez priorizar a Copa. Vamos ver o que vai acontecer. Outro time de renome que também quer o fora foi o Ozzy Osbourne do Shelter Dogs, que também está em fase de reestruturação e é o lanterna da terceira 13. Mesma liga, aliás, em que está o Taioba, outro time relativamente famoso, embora não dê as caras no Fórum Brasil. A página dele no HT Arena é cheia de dicas e tutoriais para os iniciantes. Vale a pena conferir. htarena.com/taioba. Vou deixar no post, é claro. Quem derrotou o Ozzy Osbourne foi o Bando de Louco, da sexta 768. Mas que mau gosto para se inspirar em time, em uniforme, enfim, comentários palmeirenses vão deixar pra lá. O Bando de Louco derrotou o Ozzy por 4-1, apesar do ataque muito fraco de ambas as equipes, o Bando de Louco segurou tudo na defesa e no meio campo muito superiores ao do Ozzy. O Bando de Louco agora vai enfrentar o Blitz, também do Campeonato Brasileiro, né? Ou seja, mais um que teve aí um bom resultado contra um time relativamente grande, mas que também vai se complicar aí na sequência. Aliás, todos os outros times do Campeonato Brasileiro permanecem na Copa do Brasil. Vamos aos comunicados de imprensa. Pô, e abandonaram o tópico do jornal Primeiro Andar, né? Criaram outro. Mas enfim, tá valendo. O Cachorro Alvinegro, do Campinho da Quinta 153, está com o seguinte comunicado. Mistério na escalação e muita confiança. Depois de avançar em mais uma rodada da Copa e atingir a incrível marca de 9 jogos invictos e 5 vitórias consecutivas, o treinador do Campinho adotou a tática do Estevão Soares, treinador do Botafogo, e resolveu fazer mistério para escalar o time contra o atual líder da Quinta 153. O time precisa se concentrar ao máximo para atingir o objetivo, que é a primeira posição da tabela. E os 3 pontos fora de casa contra o líder seria maravilhoso para sonhar em levantar o caneco pela segunda vez na quinta divisão, declarou à imprensa o Cartola Rafael, presidente do Campinho. Muitos mistérios e surpresas na escalação do time são esperados até domingo às 7 horas do horário de Brasília. 7 da noite, é claro. Direto do Mara Campinho para o Globo Esporte, é com você, Glenda Kozlowski. Meu Deus do céu. Eu não vou imitar aquele cara do Globo Esporte, não. Pela madrugada. Volta, Kleber Machado, volta! Era o Kleber Machado que fazia, não lembro. Enfim. O Cadu Duda, do Vila Vintém, da Quinta 253, postou este comunicado aqui. Após empatar fora, o Vila Vintém FC aposta em 2 jogos seguidos em casa. Depois de empatar em 1-1 com o Maltica fora de casa, o Vila Vintém terá 2 jogos seguidos na Arena da Vila. No domingo, a equipe Valverde recebe o Desportivo 13-12, enquanto que na semana seguinte enfrenta o Joslão. Na 7ª colocação, os jogadores querem usar o mando de campo para se aproximar da liderança. São 2 jogos em que a gente tem que pegar esses 6 pontos para nos mantermos na briga pelo título, afirmou o atacante François Demaré. É obrigação vencer, ainda mais nesses 2 jogos. Já convocou a torcida porque é importante essa vitória para a gente se manter lá em cima, acrescentou. Para o volante Júri Senor, o ponto somado fora de casa foi positivo, principalmente antes de 2 jogos no Arena. Foi um ponto importante. Agora a gente tem 2 jogos em casa, que a gente tem a obrigação de fazer 2 grandes jogos, conseguir 2 resultados positivos para a gente continuar na nossa briga, salientou. Este comunicado supostamente foi publicado no Jornal dos Esportes do Rio de Janeiro. Peraí, não era Jornal dos Esportes? Assim, esportes? Só esportes? Assim, é, sem o E? Eu não lembro mais. Faz tempo que eu não vejo esse jornal. Eu só vejo o Jornal do Rio quando eu passo nas bancas da Avenida Paulista. Enfim, e eu digo aqui uma reclamação. Nenhum mimimi digno de nota. Vocês têm que se esforçar mais, meu filho. Vamos então a uma partezinha de HTMLs divertosos. Essa foi muito engraçada, mas vai ser pesada. Moderador Chico de Assis, do Paragon, da Sexta 211. Tem um rapazinho que já me mandou 2 vezes HTML dizendo: eu tenho 8 anos, o que ele quer eu não sei. E daí a fama de mod já entra em ação. Enfim, a provocação vem justamente de outro mod, o Amadeu, do Beer Campinense, da Quarta 22. Chico, nessa idade não pode não. Ensina o garoto a jogar apenas, tá? E o Pimenta, da Sexta 634, coloca em cima. Rapaz, que zorra é essa? 8 anos, Chico? Você tá superando da cadeia, viu, sacana? O Rogério Nunes, do Sem Técnica, da Quinta 17. Ah, na verdade era um velhinho cujo teclado está com problema no zero. E o Chico de Assis ainda tenta consertar. Não sou eu que estou atrás dele. É ele que está atrás de mim. Daí o GSC100, do Só Caneladas, da Sexta 86, coloca em negrito a parte. É ele que está atrás de mim e já coloca em cima. Típico de mod. Ai, meu Deus do céu. Eu nunca vou querer ser mod na vida. Meu Deus. E só o hahaha. Os hahaha sempre não tem tanta graça assim, né? Quer dizer, nunca tem tanta graça assim. Mas o Laface da Quinta 162 colocou: ir à sexta rodada da Copa, 300 mil em caixa a mais. Ganhar de normal, fora de casa, contra um cara que te zoou e paga 550 mil de salário a mais que você, não tem preço. Que beleza, que beleza. É sempre bom você superar um adversário que vem com marra, que vem de nariz empinado, e daí você ensina ele como é que se faz. Muito bom, muito bom. Ainda mais com o Randão do seu lado, mas não sei se esse foi o caso, eu acho que não. Bom, gente, agora a gente vai ficar com os comentários do Bruno sobre a quarta rodada do Campeonato Brasileiro. A gente ficou devendo esses comentários com atraso no, por causa dos atrasos do episódio anterior, e eu volto em seguida para as despedidas. Olá pessoal, aqui é Bruno Sauro do Sauros FC. Vamos chegando aí mais uma vez para a análise da quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Rodada essa que foi muito boa para o Blitz. O Blitz abriu aí 5 pontos de vantagem em relação ao segundo colocado, que é o Flamengo do Arpoador, e 7 pontos de vantagem em relação ao terceiro e ao quarto, que são o Rubro e o Aquarius Orda, né? O Blitz aí começa o campeonato com tudo, são 4 vitórias em 4 jogos, 12 gols marcados e apenas 4 gols sofridos, e 12 pontos aí. Blitz realmente abre uma grande vantagem em relação aos seus concorrentes direto logo no começo do campeonato. E o Blitz construiu essa vantagem aí, vencendo, e muito bem vencido, a equipe do Demolidor. O Blitz jogou em casa e venceu por 4-0 o Demolidor. Ele veio num 3-4-3 com um ataque central muito forte, embora não veio com a estratégia de ataque pelo meio. Só de ataque central ele fez uma nota de mítico muito baixo. Foram 145 head stats de ataque contra 170 da defesa do Demolidor. A defesa do Demolidor também fez sobrenatural, colossal e sobrenatural. Foi um grande duelo entre um poderoso ataque e uma incrível defesa. E já que o Demolidor sabia que poderia perder um pouco o meio e barrar um pouco o ataque, ele veio muito bem numa estratégia de contra-ataque. Essa estratégia com nota de genial, mas não foi o suficiente para barrar aí os gols do Blitz. O 3-4-3 do Blitz acabou se mostrando bem mais forte que o 5-4-1 do Demolidor. Um detalhe interessante é que o Blitz dominou por muito pouco o meio de campo, né? Ele fez uma nota de fenomenal baixo contra um formidável muito alto do Demolidor. E a posse de bola foi 51% para o Blitz no primeiro tempo e 52% no segundo tempo. Mas mesmo assim, o Blitz teve 5 chances de gol contra apenas uma do Demolidor, né? E dessas 5, ele acabou convertendo 4 delas. Final de jogo, 4-0 pro Blitz, mais 3 pontos na conta e 12 pontos aí no total. Blitz assumindo pra ficar aí na primeira colocação do Campeonato Brasileiro. E na próxima rodada tem jogão. O Blitz vai pegar o Flamengo do Arpoador, vai ser um jogo entre o primeiro e o segundo colocado, só que o Flamengo joga em casa, né? Vamos ver o que vai dar esse jogo. Já o Demolidor, que é o atual último colocado aí do campeonato, com 3 pontos, mas tá tudo embolado, porque o Demolidor, que é o último, tá com 3, e o Rubro de Ouro, que é o terceiro, tá com 5, então tudo pode acontecer. E justamente essas duas equipes vão se enfrentar. O Demolidor recebe em casa o Rubro de Ouro, tentando vencer aí a equipe do Rogas. Se ele vencer, ele vai passar o Rubro, né, porque tá com 3, se ganhar vai vir mais 3, vai a 6 pontos no total, vai fazer mais pontos do que o atual terceiro colocado do Campeonato Brasileiro. Esse campeonato tá muito disputado de fato, nas posições intermediárias, só na ponta da tabela mesmo que o Blitz já tá embalando aí, mas no resto o campeonato tá extremamente bem disputado. Muito bem, partindo aí para nossa próxima partida, o duelo entre Rubro de Ouro e Aquarius Orda. Foi um duelo de duas poderosas defesas, né? Foram 137 head stats da defesa do Rubro de Ouro contra um ataque de 44 do Aquarius, e uma defesa de 144 head stats do Aquarius contra 90 de ataque do Rubro de Ouro. O Rubro saiu jogando em 3-5-2 e o Aquarius veio num 5-4-1. E as equipes, como elas estavam muito defensivas, aliás, a defesa dessas equipes é muito forte, né? O Aquarius tem atualmente a melhor defesa do campeonato, foram apenas 3 gols sofridos, e o Rubro de Ouro tem a terceira melhor defesa, com 5 gols apenas sofridos. E foram ao todo no jogo 2 chances de gol para cada lado. 2 pro Rubro, 2 pro Aquarius, nenhuma delas foi convertida. O primeiro tempo estava até tão defensivo que houve só uma narração no primeiro tempo do jogo, que foi uma jogada perigosa do Anders Hansson, do Rubro de Ouro, mas que não levou muito perigo aí para a equipe do Aquarius. Final de jogo, 0-0. As duas equipes somam 1 ponto e se mantêm respectivamente na terceira e quarta colocação, exatamente do mesmo jeito que elas estavam antes do campeonato ter a quarta rodada concluída. Já o goleiros do Gustavo Guerra, além de conseguir uma excelente vitória no Hattrick Masters, né, por 4-0, ele conseguiu também ótimos 3 pontos no Campeonato Brasileiro. Venceu sua primeira partida jogando em casa contra o Gretão, né, e aí conseguiu, quem sabe aí, o passo inicial para uma arrancada aí no Campeonato Brasileiro. O goleiros veio jogando num 3-4-3 contra o 3-5-2 da equipe do Gretchen. E ele dominou meio campo, né? Foram 147 hatstats e uma nota de genial muito baixo, contra um brilhante alto de meio do Gretchen e 129 hatstats. A posse de bola foi do goleiros, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, 53% de posse no primeiro e 57% no segundo tempo. Mas quem saiu na frente foi o Gretão. Logo aos 12 minutos de jogo, o Brandon Stratton, jogador do Gretchen, marcou aí o primeiro gol para a equipe visitante, mas não deu nem bem 15 minutos, e aos 27 minutos do primeiro tempo, o goleiros empata a partida e vira no segundo tempo, logo aí aos 58 minutos de jogo. Jogo esse que ainda teve 2 lesões pro Gretchen, mas nada para preocupar não, foram apenas 2 band-aids, lesõezinhas leves aí em seus jogadores, e tá tudo bem. Na próxima rodada, o goleiros vai pegar o Aquarius, fora de casa. Vamos ver, temporada passada o Aquarius venceu o Gustavo Guerra jogando em casa, vamos ver o que acontece nessa rodada. Enquanto que a equipe do Gretchen vai pegar o Rob Schneider dentro de casa. Para fechar aí a nossa análise da quarta rodada do Campeonato Brasileiro, nada melhor do que fechar ela com o melhor jogo que teve até agora em todo o campeonato. O Altid ranqueou aí o jogo entre Rob Schneider e Flamengo do Arpoador como o melhor jogo até agora do Campeonato Brasileiro. Ele faz esse cálculo, só pra quem não conhece aí, pelas notas obtidas, né, e pelo número de hatstats, que foi muito alto aí pras duas equipes. Foram 393 hatstats totais do Flamengo do Arpoador contra 381 aí do Rob Schneider. Deixa eu fazer minha soma aqui na calculadora pra ver quanto que dá isso aqui no total. 774 hatstats no total aí. Realmente foi um duelo muito forte das duas equipes. E como era de se esperar, saíram muitos gols também. O Rob Schneider fez 5 gols e o Flamengo do Arpoador fez 3 gols. O jogo terminou em 5-3 para o Rob Schneider. O problema foi que o Flamengo se viu distanciado agora, né, do líder Blitz. Problema Flamengo. Claro, o Rob comemorou sua vitória. E agora o Blitz está 5 pontos à frente do segundo colocado, que ainda é o Flamengo do Arpoador com seus 7 pontos. No total, o jogo teve 13 chances de gol, sendo 9 pro lado do Rob e 4 pro lado do HGL09 do Flamengo do Arpoador, né? Sendo que o Rob converteu 5 e o Flamengo converteu 3 dessas chances. E quem saiu na frente foi o Flamengo. Logo aos 2 minutos de jogo fez o primeiro, e aos 18 minutos de jogo ele chegou a fazer o segundo. O Flamengo chegou a ter uma vantagem de 2 gols aí, 2-0 para ele. Mas aos 21 minutos do primeiro tempo, o Rob fez o seu primeiro gol, 2-1. Aos 26 o Flamengo fez o terceiro, ficou 3-1 pro Flamengo. Mas aí, durante o segundo tempo, foi uma chuva de gols do Rob. Aos 51 minutos ele fez o segundo, aos 69 minutos fez o terceiro, e aos 80 minutos fez o quarto, e aos 82 minutos fez o quinto gol. Final de jogo, 5-3 para o Rob Schneider. Nós tivemos um meio de campo muito parelho, tanto que no primeiro tempo não houve melhor posse de bola para ninguém. As notas finais de jogo ficaram em genial muito alto de meio campo contra um genial alto do Flamengo, né? O genial muito alto foi do Rob e o genial alto foi do Flamengo. Nenhuma equipe veio com alguma neon com nenhuma tática especial e também não houve nenhuma lesão durante o jogo. Na próxima rodada, o Rob Schneider vai pegar o Gret fora de casa. Vamos ver aí se ele consegue manter esse rolo compressor que ele foi pra cima do Flamengo. Enquanto que o Flamengo pega o Blitz, né? Que vai ser aquele grande clássico do Campeonato Brasileiro na próxima rodada do CB. É isso aí, pessoal. Dessa vez aí eu fiz uma análise um pouco mais sucinta para ver como é que fica aí. A gente tá analisando o que vai ser melhor aí pro podcast. Espero que vocês tenham gostado. E domingão tem mais. Até a próxima rodada do Campeonato Brasileiro. Tchau! Valeu, Bruno, pela sua análise desta quarta rodada do Campeonato Brasileiro. E assim a gente vai terminando essa edição do Plantão do Randão, nesta noite fríssima de São Paulo, na sexta-feira, dia 9 de outubro. Espero que vocês tenham gostado. Continuem mandando seus comentários, seja pelo Fórum Brasil do Hattrick, pelo blog. Aliás, quase ninguém manda comentários pelo blog, hein? Seria bom, né? Eu incentivo vocês mais uma vez a mandar os seus recados por voz ou mesmo via texto, se vocês quiserem, através do e-mail plantandorandão@gmail.com. Só lembrando, você também, para você também, mano Matheus, não deixe de mandar a sua análise sobre o jogo da seleção principal. Eu abordei rapidamente a partida, mas os seus comentários são sempre bem-vindos. Não nos deixe na mão, por favor. O próximo episódio, talvez ele seja gravado também com mais rapidez já na segunda-feira. E vamos nos despedindo então. E assim termina o 10º episódio do Plantão do Randão. Fecham-se as cortinas e termina o espetáculo.